Palabras son palabras. As palabras as leva o vento. Non hai forza do vento que leve as penas e o descontento. Palabras e sentimentos, difícil entendemento. Palabras, sempre palabras. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla.